Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Gustavo Bocha. Aqui é o Luke. Aqui é o Leonardo Souza. E aqui é o Estranho. E essa é a Batalha Real do Magal Quadrado. Uhul! Sejam bem-vindos todos ao episódio de número 228 do Mangá Quadrado, tudo bem com vocês? Tudo. Sim, tudo ótimo. Como já dito e como todo mundo já viu quando baixou o episódio, essa é a maldita Batalha Real do Mangá Quadrado, cara. Maldita nada, pô, melhor quase esse programa. É maldita porque as pessoas sofrem. Quem tá jogando lá. Ah, tá. E o Lucas e o Bosta também sofrem. Para os participantes do jogo, né? Claro. E pra quem tá entrando agora, se vira. A gente não quer ficar perdendo tempo explicando as regras. Vamos direto pra onde a gente parou da última vez, pode ser? Sim, perfeito. Então, vai procurar as regras, pelo amor de Deus. Esse, não sei que episódio é esse, vai. E eu, particularmente, não lembro o que aconteceu no último, mas eu imagino que a gente vai descobrir ao longo do. Ninguém lembra. Quer dizer, o Estranho lembra porque ele reouviu, mas eu não lembro. No último programa, o Cliffhanger. Que foi deixado aqui, foi do encontro dos times do Devil Falcons, pra quem não lembra, é o Hiruma de Ice Shield 21, o moleque lá de... como é que é o nome dele? Fujimaru de Blood Monday, e a Emma de Promised Neverland se encontrando com a Emanon. Num penhasco, né? Uhum. Os Devil Falcons estão cheios das armas e a Emma não está com a sniper dela, né? Eu queria dizer que eu não lembro da gente ter aceitado esse nome, mas tudo não, bem. Eu sinto que a gente só colocou ele lá e... A gente teve exatamente essa discussão no final do último programa. É. Que esse acho nome que a gente não até falou pegou... que o Judeu ia só insistir e até a gente aceitar. Sim. Mas eu quero não deixar essa luta... Não sair sem lutar. Tipo. Devil Falcons e Emma no penhasco, eles... Como é que vocês imaginam esse cenário acontecendo? Eu só queria registrar como eu adoro a... Como não é fora do tempo, né? Não é acrônomo? Como que é quando é fora do tempo? Acrônico? Cronológico. Anacrônico. Não é anacrônico esse programa porque de uma hora pra outra a Emma agora sabe usar armas. Quando ela vê a sniper, ela vai saber usar uma sniper. É verdade. Ela inclusive tá com um taco de beisebol, o Fujimaru tá com uma bola de vôlei e o Hiruma de Ice Shield 21 tá com uma bomba com timer, né? Tem uma pergunta. Por que que era Devil Falcons mesmo? O que que é o Falcons? O Fujimaru. Então ele é um falcão, Hiruma é um Devil Bat e a Emma é uma Emma. Então a gente só tem pessoas que voam aqui. Não, Emma não voa. Agora. Mas são todas aves. É. Você pode ensinar Fly pro Dodrio, né? Você pode ensinar Fly pro Dodrio. Exato. O nome podia ser Aves, então, só isso. Ok. Devil Falcons encontram Emma no penhasco. Como é que vocês imaginam esse cenário? Eles estão vindo pelo ar. Já aconteceu o encontro da Emma com a menina de lá de. E o Yaku, a Yaku de Neuro. E ela tava lá embaixo, né? Tipo, tinha um. Uhum. Ela tava se encontrando. Elas só se viram, né? Eles estão indo pelo mesmo caminho, será? Então, eu quero resgatar o que a gente tinha dito da Emanon, porque a Emanon é uma personagem que ela tá aí pra viver, né? Tá pra viver solta. Uhum. E eu não consigo ver ela fazendo nada a não ser que alguém faça algo com ela. Sim. E aí a pergunta então vira pro outro lado. Vocês acham que os Devil Falcons vão tentar fazer alguma coisa? Seja convencê-la, seja atacá-la, pouco provável, mas algo do tipo. Vocês acham que tem alguma interação que nasce ali? Vamos conversar, porque pra ela não pode ser muito reativa com uma sniper, né? Ela tem que agir primeiro. Que, tipo, se o cara não. Chegar perto dela, é meio difícil, não? Ela só tá observando, mano. Ela tá nem aí pra nada. Eu imagino que ela não esteja nem segurando essa arma, deve estar só do lado dela. O que eu digo não fazer nada não é nem atacar reagindo, é fazer qualquer coisa, seja andar com a pessoa, seja até falar com ela, sabe? Até ela se importar, ela olhar pra pessoa, eu já acho que ela já nem vai fazer, sabe? Não, você tá errado. Pra mim, a Emanu, ela é uma observadora da história. Ela é uma observadora do mundo, sabe? Da espécie humana. Então, provavelmente, ela vai estar só usando a escopeta lá. Mas ela odeia isso. É um arco. Mas ela faz. Ela ela faz. É meio que o que ela faz, não, ela, não tem muita ela opção. Gosta. Tipo, se você pegar os mais, tipo, os depois ali, ela meio que gosta de observar o mundo e as pessoas. Tipo, ela é uma viajante, né, por aí. Não sei se ela gosta, nunca é explicitado isso. Mas enfim, pra mim ela vai estar lá com a escopeta, só observando as pessoas. Ela, né, tipo, vai estar com os braços debruçados assim, sabe? Ela deitada, ela nem vai estar com a mão, sabe, no gatilho. Eu acho que tem um ponto interessante que a gente pode explorar aí, é que vocês mesmos tinham falado no outro episódio que ela tava explorando, tava procurando, né, alguém pra ela passar a geração adiante. Então ela pode ver em um dos dois essa pessoa. Não, eu não acho que ela tá procurando. Adolescentes, eu não acho que ela está procurando isso, não. Então, velho. Ela tem uma idade específica que ela atinge que dá esse ataque aí de passar, não é? Não, não é um negócio assim? E foi o aniversário dela exatamente nesse dia. Não, é coincidência do caralho. Não, mas eu tô pensando que todos eles são mais novos. O Fujimaru e o Hiruma são adolescentes, ela não ia querer isso com eles. Não, e o Fujimaru, coisa, eles no são... final, ele é adulto. Ele tem lá seus 20 e poucos anos. Mas aqui ele tá adolescente, né? Não no sei final que do... Fujimaru a gente tá usando. É a melhor fase tem dele. Tem três irmãos desse. Não, não foi isso que foi estabelecido, não. Na minha cabeça ele era uma criança. É um adolescente. Criança. É, mas eu acho que o fato de os três serem adolescentes pode fazer eles quererem conversar com ela meio que como uma coisa de mentor, assim. Tipo, ela é mais velha que a humanidade, mas ela é mais velha que eles fisicamente. Mas eles vão se aproximar dela sem receio? É, porque pensa que são os três. Pra, são começar, três... Ela, pra começar, ela tá pelada, né? Eu gosto de ficar pelado por aí, sim. O Fujimaru é um taradão? Porque o Hiruma não dá mesmo pra isso. Não. Então, ele é um tarado, né? É um taradão, mas ele também ia ficar um pouco daquele jeito mais constrangidinho e tudo mais. Enquanto o Hiruma ia cagar. Eu não sei o que vai acontecer, mas a única coisa que eu tenho certeza é que ela não vai acompanhar eles e ninguém vai morrer nesse encontro. Mas o que eu quero salientar é que na narrativa da história, a Emma não vai estar pelada o tempo inteiro, ninguém vai comentar nada, a história não vai comentar nada e vai seguir em frente. É só isso que eu quero que aconteça. Tá ok. Ok. Eu vou falar a verdade aqui, eu acho que não vai rolar interação nenhuma. Pra mim a gente pode ir pra próxima já. Porque são três estrategistas. No primeiro momento que alguém vê um relance e vê que tem uma sniper ali, já era, esquece, sabe? Deixa essa mulher aí, não quero nem chegar perto dela, vamos. Eu acho que tu tá sendo muito conservador, eu acho que a gente devia fazer essa história andar pra frente. E eles deviam querer pegar essa sniper aí, porque é muito útil pra quem é estrategista. Não. O que aconteceu é que eles chegaram. Ficaram ali um tempo discutindo na moita quem era aquela pessoa, se ela representava perigo. A Emma falou, eu estou olhando aqui, ela parece estar muito tranquila, não tem uma cara de má, blá, blá, blá, blá, blá. Enfim, chegaram à conclusão que ela não era uma má pessoa. Foram falar com ela pra ver se ela queria ajudar e tal, a Emma não tá de boa, não quer. E aí eles só falaram assim, ó, beleza, fica aí na tua, mas se acontecer alguma merda, dá um tiro pra cima, dá um grito, avisa a gente que tá acontecendo alguma coisa. É só isso. Que a gente vai ali fazer o nosso rolê, que eu não lembro qual que era o rolê. É só meio que uma aliada distante. Uma membra temporária aí dos Devil Falcons, né? É. Não é nem temporária, é meio dormente, assim. Mas tipo, acontecer alguma coisa pra ela, pra eles salvarem ela, ou ela ajudar ele de alguma forma? Se ela alguém, um cara mal vindo atacar, se ela precisar de ajuda, sabe? Tipo, ó, agora a gente é amigo aqui, mas não precisa vir com a gente, qualquer coisa dá um grito que a gente te ajude e vice-versa. Eu tenho um questionamento técnico em relação a toda essa parte, na verdade, em relação ao Hiruma. Já que a gente já está levando em consideração que todas as pessoas estão no ápice deles mesmo, a gente está considerando que o Hiruma tem uma caderneta com o ponto fraco de todo mundo. Que é o Hiruma. Não, a gente já falou disso. Ele sempre tem a caderneta. Já falamos disso e... Poxa. Não, porque ele não quer ser ninguém. Coitado estranho. Ele estabeleceu que a caderneta do Hiruma ia quebrar muito o jogo. Ah, pô. Que isso, a gente tem que utilizar as coisas. É, mas logicizando, pra mim é isso aí que acontece estranho. Vamos pra próxima. Beleza. Perdemos até tempo demais. Tá, porque a gente sabia o que ia acontecer. Anaho de Orange, uma Winchester 22, se encontram com o Sakamoto, de Sakamoto Tezuka, viu não? Perfeito. Caralho, o que esse cara vai fazer? Vai um luau. No caso, a Anaho de Orange estava na praia, né? Ela, a Nozomi e a Himeko se encontraram com o Nagisa, né? Ok. Porra, esse é o time perfeito pro Sakamoto. É, porque... O Negus ainda tá lá, então? Ele tinha se oferecido pra levar elas até algum lugar, até o moinho, pra elas cuidarem da Naho, que tava ferida lá, Himeko. Tá. Olha que ironia, e o Sakamoto saiu de lá, né? Não, não foi farol. Eu confundo farol e moinho. E onde que eles se encontraram, judeu? Já que nenhum deles está num lugar fixo, dá pra sortear o lugar onde eles se encontraram. É, então, no caminho pro moinho, né? E se eles, for no moinho, se... calma. Não, eles se encontraram na floresta. Ok. Tá, okay. Eu acho que é nessa hora, na hora que eles estão andando no meio da floresta, eles ouvem um som de um violão à distância. Sim. Sim. Porque o Sakamoto já viu os caras chegando aí. Música clássica, né, de violão. Sim. Parou, acho que acabou. Não, eu tô tocando um Sekaino Hitotsu no Daki de Hana. É, e aí eu acho que eles se encontram. Vamos acelerar esse encontro porque eu quero ir para os encontros violentos. Eles vão encontrar o Sakamoto. Sakamoto vai interagir. Elas não vão ter medo de Sakamoto porque ele é maravilhoso. Né? Eles vão olhar ele de longe e vão perceber que ele é maravilhoso. O Sakamoto, ele vai fazer uma rápida análise das pessoas ali e ver que a Himeko tava ferida, né? Ela tinha tomado uns tiros de. Verdade. De coisa. E é isso que elas estavam tentando cuidar. Aí o Sakamoto, ele vai pegar algum item que não serve pra isso, mas vai fazer curativos nela com esse item. Porque o Sakamoto vai pegar uma... É isso que o Sakamoto é. O que que é? Ele é basicamente o nosso MacGyver, o Sakamoto. Ele é o healer. Não, ele vai arrancar um pedaço da própria manga, assim, sabe? Tipo, não, ele vai fazer arrancar um mega a corda do violão, enrolar, um pedaço assim. De uma árvore, assim. Aí vai trançar os pedaços do violão. Aí vai recosturar os machucados dela com a corda de violão, sei lá. Isso deve ser péssimo. Isso deve infectar. Não parece legal. Deve ser péssimo. Não, mas assim, ele vai pegar uma árvore pra desinfetar a corda do violão. Claro. E vai passar a lágrima dele mesmo, né? No fermento pra passar. A árvore também, né? E aí, ao final eles disso... Vão... Não, beleza, você é mó gente boa, quer caminhar com a gente agora? Vamos lá pro moinho. Obviamente ele vai falar que não, porque mas ele é um espírito livre. Eles estão no moinho pra arrumar a menina, eles não precisam... Não, mas é pra proteção também, pra proteção. É, não cura na hora, né? Tô sentindo que vai rolar um revival do Battle Royale ali, o original. Não tá dando certo isso, um bando de garota indo pro moinho. Não, mas era farol, você nem confundiu. É parecido, porra. É o Don't Shot se confunde. Não, o Don't Shot se confunde. Ele é o farol da história, o que você tá falando? O Sakamoto, ele é muito... uma força da natureza, assim, e ele quer servir a todo mundo pra se fixar a um grupo específico, né? Ele não quer servir a ninguém, ele quer ajudar todo mundo, então ele não pode se aliar a um grupo específico, ele vai querer continuar vagando por aí curando as pessoas. E pro roteiro também é bom que ele não fique num grupo, senão esse grupo vai ficar muito OP. Eu tenho um off-topic de que o Sakamoto, na verdade, vai seguir a história padrão dele do mangá e ele vai morrer no final. Aí ele vai se sacrificar por alguém em algum ponto. Todo episódio tem que ter esse spoiler aí, né? Desnecessário. Não, primeiro que não é spoiler, porque ele não morre na história. As pessoas acham... Agora um spoiler que ele não morre, né? Mas as pessoas acham que é um simbolismo que ele vai morrer. E por isso que ele é tão desapegado da humanidade. É, mas eu acho que a gente pode considerar que a Himeko, ela tá curada, tipo, magicamente, sabe? Tipo, ela tá 100% não, de novo. Não, 100% agora, 100%. Sim. Não aconteceu nada mais. Ele podia ter curado as tendências suicidas na Naho, né? Isso ajudaria. Não, porque ele não se importa com a saúde psicológica das pessoas. Claro, ele é escroto. Que se claro que não. O que você tá falando? Não, você tá falando que tá errado. Tem uma mulher que é fanática pelo Sakamoto e aí ele foge dessa mulher em vez de consolar ela. Ele mostra pra ela que ela não adianta ela ficar procurando. Tem aqueles delinquentes que ele melhorou a mentalidade deles. Mas tudo mais. Não porque ele queria melhorar a mentalidade, sim porque ele queria dar uma lição neles. Sakamoto não é uma boa pessoa. Caraca, que absurdo. Não é uma boa pessoa. Nada com nada. Ele é egocêntrico e arrogante. Ele é esse espírito livre que ele se importa assim mais com as aparências do que com qualquer coisa. Então, ele arrumou o dano físico, o aparente. O resto pra ele, foda-se. É, não, pensa só em tudo que ele sai fazendo pela escola sem pensar nos traumas psicológicos que isso pode causar nas pessoas, sabe? Tipo o quê? É, tudo que ele faz aí de ser irreal. E... Caralho, que absurdo. Não, vai se foder. De lutar com uma abelha. Isso, não, pelo amor de Deus. Não, isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Cadê o Nagisa pra matar o Sakamoto? Eu não me importo suficiente com o Sakamoto pra essa discussão, mas eu concordo com o Vasha. Nossa senhora. Claro que você concorda. Vocês leram muito mal, porra, né? Na dúvida, sempre discorda do Bosch. Ok, beleza, próximo. Efeito desse encontro foi Himeko curada. Ótimo, pronto. Comentários, massacrem os dois de novo. E o Nagisa ainda tá com elas, então vai continuar com elas pro próximo. Vai levar até o moinho e ir embora. É. Tá, e quando que elas vão chegar no moinho? A gente pode definir que o próximo encontro deles é no moinho. Beleza. Não sei, pode rolar alguma coisa importante no caminho, a gente não sabe. Já rolou só. Agora, o Pum Pum de Oyasumi Pum Pum com uma Magnum se encontra com o Johan Liebert de Monster, com um bumerangue e um radar. Meninas, e agora? Eu acho que o Johan tem que fazer o contrário do que ele faz e tentar forçar o Pum Pum a não se matar, né? Não, peraí. Não vem com essa, não. Para, peraí. A gente tá esperando esse momento há tanto tempo. Não, o Johan vai pensar, caralho, tá muito fácil isso. Entendeu? Tem que sortear um lugar porque nenhum dos dois tava num lugar fixo. Eles se encontram numa plantação de milho. É, a primeira vez eu acho que chegam na plantação de milho. O Johan já tinha passado por lá. Mas foi na plantação de milho que ele encontrou a Himeko no comecinho. Que a gente fez de tudo pra não matar logo de cara, né? Porque a gente é malandro. Tá, mas peraí. Não foi a gente, foi como a história progrediu, caçamba. Vamos lá. Ele tava onde? O Jasmine Pum Pum se encontra com Johan de Monster. Gente, é agora que o Pum Pum se mata, pelo amor de Deus. Eu não acho que a nossa história pode ter suicídio. Pra mim, o Johan olha pro Pum Pum e ele se mata na hora. O Johan não é tipo... Ele não tem poderes mágicos. A gente tá ignorando o Leonardo. Calma, vamos seguir uma história aqui. Não é pra esquecer, deixa o Leonardo falar. Tá bom, então fala, Leonardo, vai. Não, eu só tava perguntando onde é que tava o Pum Pum. Ele não tava machucado em algum lugar? É, ele tava no farol, mas ele acordou com o Sakamoto tinha ido embora. Ele saiu andando. Então ele tá ainda meio ferido. Ele tá com as bandanas, né? Com as bandagens. Não. Com as bandanas. A Yaku meio que convenceu ele a não se matar pouquinho, lembram disso? Ela teve uma interação ali dele. Aquele muito pouco sentido terror. Se ele se matar. Tipo, se ele se matar agora, vai ser muito pouco sentido narrativo, assim, né? Estrutural. Mas o Johan vai convencer ele. Aquele cinismo clássico de Battle Royale. Tipo, acabou de ser convencido, não adiantou porra nenhuma. Eu acho que o Johan podia encontrar o Pum Pum já querendo se matar e saber como lidar com isso. Eu acho que a gente tem que sair da história que o Pum Pum tá meio que convencido a não se matar, mas como o Pum Pum é uma pessoa muito suscetível, o Johan vai fazer acontecer. Só que eu acho que a gente tem que ver. Vocês disseram, eu não li, então o Monster não posso opinar, mas vocês disseram que o Johan é um agente do caos. É, mais ou menos. Ele não seria mais útil pra ele um cara louco andando por aí com uma Magnum na mão do que um garoto morto? Inclusive, eu acho que ele faz coisas parecidas no mangá, exatamente. Quer dizer, o final do mangá é meio que um pouco... Mas o final do mangá é reconhecidamente ruim, a gente não vai levar aquilo. Não, o final do mangá é ótimo. O final do mangá é bom. O tio dele é que esse é o tio dele no mangá. Ele consegue convencer as pessoas a se matarem. A se matar. De crianças a adultos. É, basicamente. É. Tipo, esse é o poder dele, basicamente. Ele é tão carismático e ele tem uma lábia tão forte que ele consegue convencer as pessoas a se matarem. Tu não acha que é meio bater na mesma tecla fazer ele fazer isso? Óbvio pra história? Ele consegue, Eu acho que dá pra construir narrativamente de uma forma. Tipo, dá pra fazer um bom capítulo, sabe? Dá pra fazer o Pum Pum. Nossa, esse vamos é bom. Fazer o capítulo inteiro, sei lá, 20 páginas. O capítulo inteiro é o Pum Pum tentando se convencer a não se matar. Ele nem se encontrou com o Johan ainda. É todo um monólogo interno e tal. Ele pensando na conversa com a Yaku e tudo mais. Aí na 19ª página, ele se encontra com o Johan. E a 20ª página, ele se matando. Fim do capítulo. Isso é uma bosta, meu Deus. Nossa. Eu achei abrupto. Não, é que eu acho que a gente tá aceitando. aceitando que o Johan é assim, só que a gente não tá mostrando que ele é assim, sabe? Exato. Tipo, a gente dizendo, tá muito derivativo. A gente tem que considerar que alguém pode estar lendo esse mangá pela primeira vez, não leu todas as outras. É tipo o Vingadores, sabe? Você não viu todos os outros filmes e você tem que entender os personagens rapidamente. É, eu não li esse mangá, por exemplo. Vocês estão dizendo que ele faz as pessoas se matarem, eu não tenho por que acreditar. Eu fiz um bom capítulo. Vamos montar um cenário, então, porque todo esse negócio aqui desse campo de milho é que ninguém se encontra, ninguém tem contato visual, né? As pessoas só se escutam. Foi assim que a Himeko fugiu do... Porém, o Johan tem um radar. Eu acho que a ideia do estranho funciona muito bem. Eu acho que o Johan faria isso de deixar alguém maluco e... pra matar as pessoas. Ele podia. Você não tá falando isso tanto... só pra não matar o Pompom, né? Não, mas ele vai matar pessoas. Vocês só não querem fazer o óbvio, que é o Monster convencer o Pompom a se matar. Tipo, o Monster. É o Johan. Ele é o mais óbvio que ia acontecer agora. É, mas é o mais, Judeu. É muito mais divertido pra mim ter, tipo, um Pompom maluco. Ele vai ativar totalmente o desespero do Pompom pra ele não querer não só se matar. Ele quer matar todo mundo, incluindo ele. Ele vira um mass shooter, aqueles dos Estados Unidos, e é muito mais interessante isso pra história do que o Bumbum só se matar. É, porque assim, o meu ponto, o que eu enxergo disso é que eu concordo que a gente não viu aqui o Johan tendo esse poder dele aí, de convencer as pessoas a se matar. Então seria interessante ter isso pra história. Porém, ao mesmo tempo, eu acho que o Pompom é, de todos os personagens que tem vivo ainda, o mais fácil dele, da gente quebrar... Que a gente já não quebrou, né? Que o Nagizo, a gente já fez isso. Mas é o mais fácil da gente transformar de um bonzinho, entre aspas, pra um cara que realmente pode virar um assassino mesmo. Uhum. Então eu acho que a gente fica dividido nisso. Que é interessante a gente mostrar o poder do Johan, mas também é interessante a gente aproveitar essa característica do Pompom. A gente tem que ver o que vai trazer mais frutos pra história. Eu acho que o que vai trazer mais frutos pra história é a gente ter um Pompom maluco. Não, eu é muito acho... diferente em questão do poder do Johan. Ele só vai estar usando a habilidade dele de manipular pessoas para outro fim, que é muito parecido, inclusive. Eu acho interessante também, eu vou concordar com vocês, o Johan vai fazer isso, tá bom? Mas eu acho interessante também, até no ponto de vista do arco do Pompom, porque toda interação que o Pompom teve até agora foi alguém manipulando ele, tipo, convencendo ele a fazer o que ele não queria fazer. Toda vez que ele conversou com alguém, só convenceu ele a fazer outra coisa. Então pode ser que a gente tá construindo algo pro futuro em que ele tome a decisão oposta do que estão convencendo ele a fazer. Calma, então o Johan, ele meio que percebe isso conversando com ele e tenta convencer o Pompom a se matar. Aí o Pompom, cansado disso, tipo, fala, eu não vou me matar não, eu vou matar todo mundo que tá aqui. Não, eu acho que é mais interessante o Johan fazer o Pompom achar que ele tá tomando essa decisão, mas na verdade era o plano do Johan o tempo todo. É, isso aí. Tipo, duplo blefe. Exato, porque ele fala, ele finge que ele conversa com o Pompom, ele fala isso, que ele só seguiu o que as pessoas falaram. Ele, então não sei o que as pessoas falam. Vai lá e faz o que tu quer fazer. E ele, o que ele quer fazer é matar as pessoas. E o Pompom acha que foi ideia dele, mas não foi. Sim. Mas como é que ele vai convencer o Pompom a matar todo mundo, mas não matar ele? Mas isso é muito barato. Falar, não, faz o que você quer fazer. Eles estão no negócio de plantação de milho, né? Ele não deve conseguir ver um dos outros direito. O Johan é atlético. Não. Ele é médio. Ele tem umas habilidades mesmo sobre através de fazer qualquer coisa naquele mangá. É um pouco estranho. É, o Johan. E ele tem um bumerangue. Se ele quiser fugir, ele pode jogar pra um lado e correr pro outro. Eu acho que o que vai fazer é que o Johan vai fazer. Vamos fazer a cena então. O Johan vai chegar na plantação, o Pompom vai estar passando pela plantação, porque ele tá ali caminhando, tentando entender a própria vida, seus próprios sentimentos e tal. E aí o Johan, ele não vai chegar no Pompom. Ele vai chegar próximo, porque ele consegue achar pelo radar, e falar com o Pompom, tipo, através do milharal. E aí o Pompom vai ficar todo meio tenso e tal, e vai ter essa conversa que a gente sugeriu de... Eu acho que primeiro o Johan, ele joga algum papo geral pra sacar a pessoa, né? Eu acho que ele deve puxar um papinho genérico. É pra sacar a pessoa, e quando ele sacar o Pompom, aí ele vai ter essa esse duplo twist aí de que ele vai tentar convencer o cara a se matar, porque ele vai conseguir descobrir que ele tem uma arma, porque o Johan tem essa lábia, né? Ele ia convencer o Pompom a falar que tem uma arma. Inclusive, ele vai falar pra ele que ele tem uma arma, sabe? Sim. Vai jogar esse blefe e tudo mais pra ele. Ele vai chegar nele. É, vai jogar alguma coisa tipo, esse jogo já tá ganho, sei lá, por outra pessoa, eu vi um cara ali que ele já matou 10 pessoas, sei lá, sabe? Fazer algum twist aí e falar que o Pompom, o final dele vai chegar, então ele devia acabar logo com a vida dele pra evitar sofrimentos, e aí o Pompom vai se convencer que não, ele que tem que então impedir esse cara que tá matando as pessoas, então ele vai nessa cruzada de matar os outros. Não sei, enfim. Não sei. Matar os outros porque ele quer matar muito eu. Não, eu tô pensando que se... É que se... não é o Johan que tá falando que ele tá matando todo mundo. O Johan falou que viu alguém matando todo mundo e que o jogo vai acabar logo logo. E que ele... Ah, gente, tá muito... Agora que começou a narrar, tá muito... Eu quero que o Pum Pum se mate agora. Não, eu acho que o estranho na rua é meio estranho. Olha só que irônico. Mas, eu acho que o Pum Pum tem que... Porque olha só, o Pum Pum não tá vendo a cara do Johan. O Pum Pum tem um negócio de ouvir vozes, né? Porque ele é meio louco. E ele tem aquela figura de Deus lá que ele imagina. Podia ser alguma coisa assim. Ele podia ouvir essa voz do Johan e não associar uma pessoa e associar a mente dele. E aí o tipo, fazer a cabeça dele por dentro da cabeça dele, sabe? Isso é algo plausível, hein, Monster? É, mas o Johan vai ter percebido que ele vai pensar isso? Não, o Johan manda um papo genérico e o Pum Pum é louco, entendeu? Sim, porque o Pum Pum fala sozinho, né? O Johan achou que tava falando com uma pessoa normal e o Pum Pum viajou no que ele tava falando. E eu acho que isso faz mais sentido do Johan, porque é muito difícil o Johan levar ele a querer matar as pessoas, ele fazer isso de uma forma lógica. Acho que só não morreu ninguém nesse episódio, mata o Pum Pum de uma vez. Calma, começou agora. Se a gente colocar o Pum Pum pra matar outras pessoas, a gente vai estar acelerando no futuro. A gente tem que pensar... Tá ok. Então, é isso, então, por isso que eu pensei. Vamos deixar, tipo... A gente tem que fazer que nem o próprio Monster faz, que é deixar vago como é que o Johan convence as pessoas. Porque é assim que funciona, sabe? Tipo, não adianta ficar explanando muito, porque aí estraga o negócio dele mesmo. Mas eu acho que é importante dizer que o Pum Pum, ele tá com ódio da humanidade, não tipo de um jogador específico. Ele só quer... matar, porque ele mata qualquer um, mais interessante. Beleza. Acho que a gente tem que encaminhar o fim, não encaminhar pra mais mortes, é diferente pro ponto. Ah, tá bom do jeito que tá. Vamos mudar a cara do Pum Pum agora, que ele tá sanguinário. Claro. Antes era uma nuvem, né? A gente tinha decidido. Era uma nuvem, é. Agora que ele tá sanguinário, ele não tem cabeça, é nada. Não, é o mesmo que ele tava com chifre no final. É verdade. É meio óbvio, mas faz sentido. Beleza, Johan convenceu o Pum Pum a ser tipo, o agente do caos também, né? Vai sair por aí matando a primeira pessoa que ele viu. Beleza. Próxima aqui é a Yuno de Mirai Nikki. Uma faca AK-47, aquela que é a perfeita para o combate. Ai, ai. Vai se encontrar com a Meiko de Solanin, com uma Uzi. Que tá meio pancada, né? Que tá punk. Elas vão se encontrar num lago. Beleza, todos as duas estavam andando. Todos os encontros que a gente teve até agora no lago foi as pessoas no lado oposto do lago, né? A Yuno um com o outro. Ó, vamos estabelecer aqui. A Yuno, ela tinha acabado de matar o Light. O Light ou... Eu não lembro quem que era, acho que era o Light. O Mori. O Mori morreu lá pro galera. Acabou de matar o Light, né? Matou o Light na frente das meninas na escola, e aí elas fugiram da escola e tal. A Meiko acabou de matar uma pessoa, acha ela, né? Ela teve aquele encontro meio standoff bizarro com a Rime, com a Naho, a Nozomi estavam ali meio juntas. Então a Meiko, ela tá meio abalada, que ela já tirou em duas pessoas. Uhum. E eu acho que a Yuno foi pro lago pra ela se limpar do sangue do Light, né? Porque ela cortou a garganta, espirrou sangue nela toda, foi limpar o rosto. Vocês acham que o encontro é de lado oposto do lago, ou dessa vez elas chegaram no mesmo lado pra ficar interessante, sabe? Eu acho que a Yuno tava se lavando. Cena é essa, a Yuno tá ali se lavando do sangue e a Meiko tá chegando por trás, no meio das árvores, sabe? Ela Vocês acham que a Yuno seria insana o suficiente pra no meio do jogo ela tomar um banho de lago, em vez de só lavar o rosto? Acho que tomaria, sim. Não, acho que não. Eu acho que faz sentido. Inclusive ela pode, tipo, se abaixar, assim, pra baixo da água, que nem aquele filme de guerra. É uma cena boa. Ia ser uma cena... Não sei se a Meiko ia chegar já atirando, assim, pra não. isso acontecer. Não, mas eu acho que, tipo, a Meiko podia chegar pra se lavar também de alguma coisa, que pode ter espiado o sangue dela, sei lá. E aí a Yuno sai dentro do lago, assim. Ela vê a menina chegando antes e sai dentro do lago, que nem um crocodilo. Eu acho que o que pode ser é assim, a Meiko, ela entrou pra... A Yuno entrou pra tomar banho, tava lá tomando banho meio maluca como é a vida dela, mas ela não aparenta, né? E aí a Meiko vem chegando no lago e vê ela nadando, e aí, sei lá, no raciocínio da Meiko, talvez a pessoa pelada dentro do lago não represente perigo, ela não precisa atirar nessa pessoa. Pela primeira vez, ela vai meio que buscar um conforto. E aí, nessa hora, quando a Yuno olha pra ela, a gente vê, tipo, ela só com os olhos pra fora d'água, fazendo um olhar meio de achei minha próxima presa, assim, sabe? E aí, quando ela sai da água, ela tá sorrindo, tipo, sorrindo um sorriso acolhedor, né? Não um sorriso creepy. Aí eu não tenho... Finalmente, finalmente alguém aqui, uma outra menina pra me ajudar, sabe? Sim, sim, é bom. E aí ela sai, e aí, tipo, o objetivo dela é tentar chegar até as roupas dela, onde tá escondida a faca lá dentro, pra pegar a Meiko. Principalmente porque ela viu que a Meiko tá com uma Uzi na mão. Sim. Ela tá completamente nua. Na ela tá completamente nua. É, completamente nua. Ah, ela podia ter levado a faca pro banho, mas não sei se faz sentido. Não. Não, né? E a Meiko, ela tá com, sei lá, algum sangue que espirrou dos tiros que ela deu. E a Meiko, ela tá meio abalada, assim. E acho que a Yuno vai, tipo, convencer ela. O que aconteceu com você? Como que... Esse sangue, de onde veio? É seu? Você tá machucada? Sabe, jogar um papinho pra cima da pessoa, tentando ser amigável. Aí a Meiko vai abaixar a guarda com a pessoa. Vai, vai. Não, tipo, a Yuno vai sair chorando, assim, do lago em direção a ela, sabe? Não, ela não pode sair correndo. É, ela não pode sair correndo porque ela vai assustar a Meiko. E a Meiko tá quebradiça. É, não, mas a Yuno vai sair meio infantil, assim, pra meio que proteger ela. Chorando já, sabe? E aí ela fala assim, vem aqui, vamos se lavar no lago. E aí ela faz a Meiko deixar a arma no chão, sabe? E aí quando ela põe a arma no chão pra, sei lá, tirar a bolsa pra poder lavar o rosto, sei lá, mostra o rosto da Yuno com um sorrisinho. Malandra. Eu não sei se a Yuno faria um ataque meio jungle, assim, tipo, de surpresa. Eu acho que ela faria a mina tirar a roupa, ela ia dizer, ah, tô com frio, pegar a roupa dela, e aí matar ela por trás com a faca na garganta, assim, bem lentamente. Não, então, é isso que eu acho que ela faria. Ela ia pôr a arma no chão pra afastar a Meiko da arma, pra ela não ter reação, entendeu? Ah, aí sim. Ela vai levar a Meiko até o lago, e aí ela vai caminhar até próximo de onde tá a roupa dela. Quando a Meiko abaixar pra lavar o rosto e ela erguer a cabeça, a faca passa, assim, na garganta dela na hora. E aí é um plano da água sendo caindo sangue na água, assim. Sim, Pô, e a cena final Yuno se lavando na água suja de sangue novo, do lago. De novo. É, não, mas caraca, pô, isso é muito água, bom. Tipo, preta, sabe? Vermelha. Sim, sim, sim, sim. E rindo. Nossa, esse capítulo, nossa, vai ser muito bom, porque é um capítulo lento, assim, vai construindo lentamente essa morte, e é uma morte, né, visceral. Um bom capítulo. Fiquei tenso, só ouvindo. Obrigado, estranho, que você não lutou pela sua Meiko aí. Não, eu quero que o jogo avance. Vocês não estão avançando. Vocês estão morrendo. Gente, quando todo mundo morrer, acaba o jogo. Qual que é o objetivo do jogo? Não era nosso objetivo. Não sei se vocês querem. Tem um plot também pra se desenvolver. Acho que a gente vai acabar esquecendo esse plot, só matando todo mundo mesmo. Não, mas quem tá avançando o plot são outros grupos de pessoas. Que não fizeram nada. O cara encontrou a menina lá e falou, pô, ela tem um sniper, a gente vai fazer alguma coisa. Ah, mas foi rápido. Foi rápido, E também não vai sobreviver, tipo, 15 pessoas nesse jogo. Vai. É, porra. Por que não? A gente pode contrariar o Battle Royale original e fazer todo mundo sobreviver. A gente tá perdendo mais tempo com isso aqui com outra coisa. Vamos lá, próximo. Yuno de Mirai Nikki matou a Meiko de Solanin e pegou, né, a Uzi dela, né? Era uma Uzi que ela tinha. É, será que ela vai usar? Próximo a Sawako de Kimi no Todoke, que não tem nada mais tirado do tudo dela. As CG, as famosas Century Girls, que estavam andando por aí. Se encontram, olha só, com o Nishinoya de Haiku, com um colete à prova de balas. Que tá com quem? Que tá com o Zera e o Torfin, né? Caraca, que tava amarrado. Pera aí. Agora vai ser crossover. Agora vai ser chacina. A gente vai conseguir fazer o que a gente queria. Tem coisas pra resolver aqui primeiro. Eles estavam na fábrica, sim. E eles tinham feito o Torfin de Vinland Saga desmaiar e eles amarraram ele, né? Com umas correntes ali. É, vamos resolver isso primeiro, né? O que aconteceu com eles? O Torfin ainda tá desacordado? O que tá acontecendo? Eu acho que... Sim. Eu acho que o Torfin, tipo, talvez acorde durante o conflito. É, o conflito que a gente estava propondo era que o Zera ia tentar transformar o Torfin no cachorro louco dele. Ia tentar fazer uma lavagem cerebral ali no Torfin. Ele tinha tentado convencer antes de desacordar o Torfin, não funcionou. Agora que o Torfin é amarrado, talvez funcione, talvez não. Mas por enquanto ele tá desacordado ainda. É, a gente pode falar que, tipo, ele acordou e ele começou a conversar com eles. E a gente pode determinar que durante essa conversa que chegam as meninas, sabe? Eles ouvem as meninas chegando e aí pode rolar um plano a partir disso. Eu acho lá fora. Não tá mais, a gente cortou a chuva. Mas eu acho que um bom plano pro Zera fazer seria tentar convencer o Thorfinn dizer que não, parecer que ele não vai conseguir, só que quando as meninas chegam, ele só solta o Thorfinn e vai embora, e aí, tipo, o Thorfinn automaticamente mata todas as meninas. Ou tenta, né, no caso. Thorfinn não tem arma nenhuma. Não, mas ele tenta matar, o Zera deixa uma arma pra ele. O Zera pode deixar a espada. É, o Zera usa ele como cachorro mesmo contra a vontade dele, sem ele saber, entendeu? Eu gosto dessa ideia. As meninas têm uma pistola semiautomática e uma besta. Não, ele, calma, ele vai tentar, né? A gente vai determinar o que fazer. Calma, aos poucos. Então, as CGs, né? O grupo lá de quantas meninas? Cinco, né? Quatro meninas. Elas estão indo em direção a esse galpão aí, né? Que encontraram, né? E elas estão fazendo barulho, imagino eu, né? Por isso que o Zera e o Nishinoya escutam elas chegando. O que eu acho que pode estar fazendo é o Zera tá falando com o Thorfinn, tentando jogar o ololô dele, e ele falou pro Nishinoya ficar de olho se alguém tava chegando, vai ficar alerta ali. Ok. Porque eles foram pegos de surpresa pelo Thorfinn e ele não quer que isso aconteça de novo. Então, por isso... E ele também não quer que o Nishinoya escute a lavagem cerebral que ele tá fazendo no Thorfinn. Exato, exato. Porque pro Nishinoya, o Zera ele tá tentando acalmar o Thorfinn pra ser amigo deles. Mas pro Zera, ele tá tentando transformar o Thorfinn no cachorro louco dele. Exato. Então eu acho que até fica boa essa dinâmica desses três, que tava essa dinâmica meio estranha. O Nishinoya viu quatro garotas vindo em direção à fábrica e foi avisar o Zera. Sim. E agora? Pô, mas o Nishinoya, primeiro, são quatro garotas. Antes de mais nada, o Nishinoya se apaixona por todas, né? Exato, é isso que eu tô falando. Não, mas elas são todas bem armadas, ele tem que... Ah, não, nem pra ele não importa. Elas têm que falar semi automática, é uma besta. Mas é arma, eu acho. São todas protagonistas de mangá. Ela tá escondida, sei lá, no bolso. Não, mas peraí, a gente construiu a relação dele com o Zera há mais tempo. Acho que ele vai honrar essa... Mas ele vai avisar e não tipo, de um jeito malicioso. Ele vai avisar e dizer, tem umas meninas vindo, vamos falar com elas. Ei, sabe, tipo, ele vai feliz falar... Ei, Zera, chegou uma... Tá vendo umas meninas aí? Elas são todas lindas, sabe? O que a gente faz? O que a gente faz? Sabe? Encontrei quatro deusas vindo pra cá. Ele tá meio agitado, assim, tipo, o que a gente faz? O que a gente faz, sabe? E aí, o que eu acho que o Zera pode fazer, ó, eu acho que o plano que ele pode falar é o seguinte, ó, Nishinoya, você é uma pessoa, ele pensou, né, que o Nishinoya é uma pessoa amigável, né, alegre, viva, não vai despertar muito receio delas, elas vão ficar com receio, mas ele meio que vai convencer rapidamente elas a ficar calma. Aí o que ele vai falar? Ele vai falar, Nishinoya, vai lá fora conversar com elas que eu já vou. Eu vou resolver aqui com o Thorfinn e aí a gente vai lá conversar com elas. Isso, porque é perigoso pra elas entrar com o Thorfinn louco assim. Aí, o que eu acho que acontece? Quando o Nishinoya sai e ele começa a conversar com as meninas ali, elas ficam desconfiadas, mas com o tempo já tá todo mundo rindo junto com ele. E aí o Zera, ele vai jogar pro Thorfinn falando assim, eu não sei se eu vou conseguir te convencer e tal... Mas se você quer ganhar o jogo, tem quatro vítimas fáceis aqui na porta agora. E aí, tipo, ele vai deixar a espada ali e deixar meio que alguma forma pro Thorfinn sair em breve do lugar onde ele tá preso, sabe? Sim. Não sair na hora. E aí o Zera vai pra porta, vai... Aí o plano do Zera é falar com o Nishinoya e sair de lá e, tipo, falar pras meninas, a gente deixou, sei lá, suprimento, alguma merda. Convencer as meninas a ficar ali um pouquinho mais pra trás deles, os dois fugirem e o Thorfinn sair pra atacar as quatro. Isso é o que o Zera planejou. Ele pode dizer que o Thorfinn deixou alguém... confessou que deixou alguém ferido por ali, aí o Zera e o Nishinoya vão ajudar pra parecerem pessoas melhores pra elas, né? Pode ser. É porque assim, agora o desafio do Zera é convencer o Nishinoya a abandonar as meninas, convencer as meninas a ficarem ali e sair dali o mais rápido possível. E o Nishinoya não pode falar do Thorfinn, teoricamente. Ou ele vai falar, tipo, ele pode dizer pras meninas tomarem conta do prisioneiro. Tá complicada essa dinâmica aí. Tá complicada porque essa cena é a cena do capítulo, do episódio. Caraca. Aqui. Essa é a cena do episódio. Vai ser a capa. Primeiro que eu não tenho tanta certeza se as meninas caem de amores pelo Nishinoya pra começo de conversa. Beleza, vamos fazer assim, então. Então, eu falei toda a cena do lado do Zera, do Thorfinn, do plano dele. Vamos pular pro Nishinoya primeiro, quando ele sai contra as meninas. Como que vocês acham que foi esse encontro? Eu não sei, ele ia tentar conversar com elas muito de boa, porque ele não tá armado, ele tá não com sabe um colete aberto. Ele ia sair abanando a mão assim, ei, meninas... E elas estão todas apontando pra ele, ele ia achar conversando, eu acho que elas iam ficar de boa com ele. Então, assim, aí que tá, aí a Kana é uma menina mais experiente, né? Então ela ia já ficar meio atenta ali, apontar a arma, ficar... Mas ele tem um colete pra de bala. Não, ela não vai atirar. Provavelmente, elas vão falar, se você tem um buzinho assim, me dá esse colete aí, então, e ele dá na hora. Sabe? Não, o Gideon ele tem uma tara por trocar de item. Esse é o Bom, eu acho válido. Que? Acho mas válido. É tipo. É, mas faz parte do sentido. Personagem. É, agora não, faz, né? Não, nessa porque história, pra tipo... elas, pra ela. Pra elas, só na hora que elas verem que ele tá de colete, vão saber que aquele é o item dele, sabe? Que ele, em teoria, não é pra ter uma arma. Mas não quer dizer que elas vão abaixar a guarda. E Arin, que meio que consegue... É um pouco sensitiva, ela sente umas coisas meio abstratas. Eu acho que ela pode sentir que o Nishinoy é uma boa pessoa também, sabe? Ele pode trocar de item com a concha ou com o garfo. Eu gosto como a gente lembra desse fato todo podcast. A Arin, que é meio sensitiva, ela sente as coisas. É a única coisa que ela faz. Ela é muito unilateral. De certa forma, ela não tem personalidade nenhuma. Ela é um pouco. Ela é um pouco, mas ela é um pouco mais... Ela não sente, tipo, a bondade das pessoas, não é esse tipo de... É, ok, ok. Pelo avanço do roteiro, eles formam uma amizade rapidinho ali. Tá, então ele meio que conquista a confiança. A Kana e a Rin definitivamente ainda estão, né, com os olhos abertos, né? Ah, é claro, o jogo é... E aí o Nishinoy, ele vai falar que tem o Zera ali e o Thorfinn, ou pelo menos o Zera só? Eu acho que sim, acho que os dois, inclusive. É, porque ele deve estar muito empolgado com a situação, tipo... Não, acho que ele vai falar assim, ah, e o meu amigo aqui, ele é muito inteligente, ele tá me ajudando, me protegeu desde o começo, a gente passou por uma situação meio complicada, agora há pouco e tal... É, né, a gente prendeu esqueceu. Um cara mal aí. E aí, tipo, eu acho que na hora que ele vai falar... E a gente tá com... E aí abre a porta e sai o Zera. É bom, funciona. Ok, legal. Gostei dessa cena, sim. E aí... aquela cara de maníaco dele. Tipo, ele sai a aura do ambiente e fica dark, assim, as meninas... Não, então. Sim. A Arin dá uma... Sabe? As outras estão ok, né? Tipo, é amigos do Nishinoy. Elas olharam... normalmente, mas Arin deu uma... Ah. Esse cara tem uma aura estranha. E olha só, o Zera é bem esperto, né? Será que ele não sentiria que as meninas desconfiaram dele e talvez gerasse meio que um conflito, mas um conflito verbal, e dissesse, ah, então foda-se, eu vou embora daqui, Nishinoy, eles fossem embora, e não dissesse pras meninas entrarem, mas ficar meio implícito. Tipo, elas ele não tem tempo pra isso. Ele tem que fazer uma interação rápida, porque ali dentro o Thorfinn já tá se soltando. E assim, elas nem precisam entrar na fábrica. Elas precisam estar perto o suficiente da entrada, como elas estão agora, até o Thorfinn sair, porque o Thorfinn é muito mais rápido que garotas escolares, né? Sim. Talvez a Kana consiga fugir se ela fugir, mas ela não vai querer fugir se proteger as meninas. É, não, eu acho que o que vai acontecer... É porque elas tinham que entrar, porque se o Thorfinn sair pela porta, elas vão atirar tudo nele e acabou, não vai ter nem graça. Então, eu acho que o Zera, na hora que ele sair, o plano dele era convencer as meninas a entrar. E aí... Sim. Quando ele saiu e leu a face delas reagindo e viu que a Arin ficou com uma face um pouco desconfiada, ele pensou, eu não vou conseguir convencê-las a entrar, mas eu preciso sair antes delas, sabe? E aí ele, talvez no meio do papo e na movimentação, ele vai meio que circulando o grupo pra elas ficarem de costas pra porta em vez dele, né? Porque ele saiu da porta, elas estão de frente com a porta. Ele vai meio que dando a volta pra elas ficarem de costas com ele, sabe? Então... Eu tô entendendo, mas eu acho que o problema desse plano do Zera é que ele subestimou as pessoas que estavam vindo, né? Eu acho que o plano tem que dar errado. É, porque o problema... Assim que ele começar a se movimentar meio suspeito, assim, meio que saindo do caminho, eu acho que a Kana levanta a arma em direção a ele, sabe? Não, eu acho que pode ser mais interessante. Fica onde você tá. Eu acho que ela podia perceber muito rápido, dar um tiro no joelho dele, alguma coisa assim, e aí ele fica um alvo fácil pro Thorfinn, e o Thorfinn mata ele. Não, o que eu acho que pode acontecer é o seguinte, ele começa essa movimentação, e aí a Kana tá meio desconfiada, ela troca uns olhares assim com a Arin, e a Arin, tipo, dá um movimento negativo assim com a cabeça, sabe, pra Kana. Aí a Kana começa a olhar e fazer umas perguntas mais decisivas, sabe? Mas o que vocês estão fazendo aqui? O que aconteceu? Qual que é seu plano, sabe? Por que você tá com esse Nishinoy aí e tal? E aí o Zera, ele tá dando a volta aos poucos. E aí, nesse momento, a Kana fala assim, qual que é a sua arma? Sabe, tipo, porque ela tá desconfiada que ele tem alguma coisa aprontada alguma, sabe? Ela pensou que talvez todo esse plano era porque ele ia atacar ela de alguma forma. Aí o Zera percebe, nesse momento... que o plano dele cagou. Fudeu, é. Aí eu acho que ele põe a mão no bolso, aí elas apontam as armas pra ele, aí ele tira devagarzinho o frasco de veneno, que é a arma que ele tem, né? Uhum. E fala assim, ó, essa aqui é a minha arma, um frasco de veneno. Não, ele não vai falar que é de veneno, né? Não, ele falou, caraca. que é aquilo? Que é senão isso? É, pode ser um, sei lá, um frasco com uma caveira com uma costas cruzadas. A essa altura ele não ia subestimar a inteligência da câmera, se ele mentisse não ia dar piorar as coisas. E aí ele ia estar de costas e falar assim: eu não represento perigo pra vocês, mas eu acho que talvez ele represente. E aí sai o Thorfinn nessa hora, e aí tipo ele tá meio posicionado pra fugir. E aí começa uma situação meio maluca que a gente vai ter que resolver agora. Mas o Zera correria pra fugir de tudo? Claro, ele... que o correria. Você ia fugir do que nem um cão que com o ralo entre as pernas. Pra mim o Zera é meio tipo o vilão de filme que não corre, sabe? Não, ele é. Ele quer salvar, ele quer sobreviver. Eu acho que é assim. Ele... Então é isso aí. Eu não represento perigo a vocês. Nesse exato momento ele sai correndo, atropela ela, sai correndo. Não, ele já tava meio de ele lado. Tá meio ele não... lado. Dá pra fugir. Então ele não precisa, precisa atropelar. Tá, ele sai correndo. Aí a página é do Thorfinn saindo pela porta, olhando pra elas, atravessando elas, indo direto pra ele. Ah, é bom isso. Isso é bom. Só que é um pouco anticlimático também. Eu não sei. Poxa, não. Eu não sei se ele faria isso. Porque o Thorfinn, ele não correria o risco, porque ele viu as armas nas mãos das meninas. Ele não sabe, ele sabe como é que funciona a arma já, né? Ele não sabe como funciona a arma de fogo. Não, ele já viu... Ah, o não, cara não chegou viu a tirar, mas ele sabe como funciona uma besta que está na mão da... Ah, verdade, bom ponto. Então, bom na hora que ele saísse, ele ia dar uma olhada avaliando ali, e aí ele ia perceber o Zera correndo... Puta. Aí o que eu acho que ele pode fazer, essa é a cena boa. Ele joga a espada no Zera e pula em direção a Rin. Não viaja. E pula em direção a Rin. Não, ele corta a mão da menina que tá segurando a besta e dá um tiro no Zera com a besta, não vai lançar a espada, caralho. Ô louco, que cena maluca. Gostei dessa. Nesse meio tempo a gente levou um tiro da cana, tá? Ela tem uma pistola. Não, mas ele vem correndo, surpreende e vai primeiro na besta que ele conhece. Ele corta a mão dela, então pega a besta e dá um tiro do Zera. Isso dá tempo dele fazer, depois ele morre. O que eu acho que dá pra fazer é exatamente isso. Ele sai, aí a gente vê os quadros assim. Nossa, tô imaginando, ele tá muito legal esse quadro. Tá em câmera lenta, sabe? Tipo, ele sai, aí aparece o olho dele olhando pra um lado e aí mostra o Zera correndo. O olho dele olhando pro outro. A Rin com a besta na mão. Aí, no quadro seguinte, ele vira em direção a Rin, erga a espada, corta as duas mãos, os dois mãos dele, sim, dela. Uhum. Página besta, dupla, né? Página dupla, Deus do céu. Aí a besta começa a cair. Aí a besta começa a cair, ele pega a besta, vira pra apontar pro Zera. Na hora que ele vira pra apontar, a cana aponta a arma pra ele. E aí, Então, é porque tá em câmera lenta. Mas os dois disparam junto, entendeu? Ele atira no Zera e ele toma um tiro. E eu acho até que a gente tem que fazer um retcon aqui, que durante a interrogação do Zera pro Thorfinn, o Thorfinn preso falou: eu vou te matar, nem que seja a última coisa que eu faça. E ele mata o cara com a última coisa que ele fez. Beleza. Oh, louco. Bom, okay. Retcon. O tiro do Thorfinn acerta ele na cabeça? Tem que acertar, né? É o mínimo. Vocês acham que o Zera morre ou o Zera fica ferido aqui? É um tiro de besta. Mas o Thorfinn é foda. É, o Thorfinn é foda. Quantas pessoas em vilão de saga já não morreram da mesma coisa? Porra, mas a gente vai matar dois vilão agora aqui? Claro. Foda-se. A gente acabou de criar um. Pum, pum, pum. Pum, pum é o novo Thorfinn. E vai ficar muito bom pra agora a gente ter que resolver a situação do Nishinoya, né? Porque, pelo amor de Deus, o que a gente tem que resolver é a Rin que acabou de ser... Vai morrer. Ah, não, mas... não morreu. Duas bombas. Não morreu. Cara, não morreu. Vai morrer de hemorragia, elas não sabem Em breve, mas não agora. Não, é. Elas podem encontrar o Sakamoto ainda no caminho. Não, o próximo encontro vai ser interessantíssimo, elas correndo. Não, como assim? Ela vai morrer já, sabe? Tipo, elas não tem como estancar o sangue. Como não? Pega uma corda. Já era. Vocês acham? Será que se cortar uma mão só não resolve? Mas, gente, vocês não esqueceram que a cana, além de uma pistola, tem um garfo. Ela vai comer o braço. Então, vamos lá. Vamos recapitular, então. O Thorfinn mata o Zera? Eu queria que a gente podia deixar vago, não sei. Tipo, o Zera, ele toma o tiro, tipo, no, nas costas, e aí ele some no meio do mato. E a gente pode decidir depois. Eu acho uma decisão medrosa. Covarde? Covarde, Eu tô com medo da gente travar mais a história. Não tem problema, porque a gente... E se a gente vê que tá muito sem vilão, a gente começa a construir o plot pra eles derrubarem o governo, né? É, e também fazem os bons em virar vilão. O Nagisa tá adormecido como vilão, ele pode voltar a ser vilão a qualquer momento. É, pelo amor de Deus. Ok, eu tô mais interessado no Nishinoya, que tipo... E o que ele vai... Tá ligado? Qual é a reação dele pra tudo isso, né? Exato. Não, e delas, elas vão querer matar ele como consequência? Tipo, porque ele tava do lado do cara que acabou de cortar a mão. Porque na cabeça delas, o Thorfinn tava junto com ele. Ah, não, mas ele acabou de matar o Zera, né? Nada pra sentir. Então, É, então vamos lá. Ele atirou no Zera. O Zera, Zera foi, atingido por uma besta no, na nuca aqui. Aí entrou na nuca e saiu na garganta aqui. Caralho. Isso é uma cena bem Battle Royale mesmo. É, aconteceu exatamente isso em Battle Royale. Tudo bem. Aí o... Ah, é? Deve isso. Ele entrou de lado o tiro da besta do Battle Royale. É, eles matam. Não sei se o Thorfinn, ele toma um tiro, tipo, perto do coração ali, cai bem ferido e, sei lá, morre instantâneo. Não vamos, ficar enrolando a morte de ninguém. A este ponto, Judeu, nada é spoiler, porque a gente já falou de vários pontos importantes de Battle Royale original. E aí, nesse momento, a Kana aponta a arma pro Nishinoya e fala: parado, sabe? O que vocês armaram, sabe? Parado aí. Eu sei uma boa. A Rin, com o sem mão, se coloca na frente da arma da Kana e não deixa ela matar o Nishinoya porque ela sacou que o Nishinoya é bom. É, tipo, ela entra e fala: não, ele não. E morre. Ela faz não, isso. Não, ela não vai morrer tão rápido. Acertando na mão. Ah, ele falou que vai morrer instantâneo. Não vai ser instantâneo, mas eu acho que tipo, vai ter aquela cena do minutos. Temos que estancar o sangue. E aí ela começa a tremer, assim. Isso é uma morte. Soldado Ryan? É uma morte bem cinemática, ou devagar, sabe? Olha, mas Soldado Ryan vai ficar embranquiçada, vai ter últimas palavras, né? Eu acho que antes elas colocam na frente, e aí quando elas desistem de atirar no Nishinoya, é assim que ela cai toda tremida e fodida. É. E aí elas começam a socorrer, falam: o que aconteceu? Como deixaram isso acontecer? Tenta estancar o sangue. Ela fala: não vai adiantar, sabe? Aqui é onde eu fico e tal. Procurem o cara dos olhos de Falcão, ele vai ajudar vocês. Mas elas já sabem disso, elas estão procurando. Eu sei, mas ela tá ressaltando. Tá, e ela vai falar: não confiem no. Vai morre. Vai te fuder, não isso vai também fazer. Não é útil. Isso, ela parece, só tá falando. Parece novela da Globo, essa porra. Para com isso. Mas enfim, eu acho que elas podem dizer pra ela, a última palavra pode ser ajudar. Eu gostei disso, não confino. Ah, vai se fuder, não significa nada. Na verdade, assim, eu acho que não devia ser não confino. E devia ser aí. E tomem cuidado com... E aí, tipo, pode ser pessoa, pode ser alguma coisa, pode ser um evento. Não, mas é aí, que... Mas isso não acha precisa nada. Meio preguiçoso pro roteiro, porque no fim, se a gente não achar nada, foda-se, entendeu? É, ué. Essa é a graça. os fãs vão fazer a teoria. Ela pode falar: não confie no monstro. E aí morre. Ok, muito animático. É meio óbvio. Eu acho que ela só fala assim: procure os olhos de Falcão. Não, olha só, a gente tá planejando essa história antes de publicar. Então a gente pode fazer um retcon depois. O próximo encontro delas vai ser o que ela disse agora. Tá. A gente vai prever depois. Não confio. Eu acho que a gente deveria ter feito isso mais vezes, inclusive. Vamos prever o passado. Vamos prever o passado, então. Ótimo, perfeito. E aí, então, resultado disso: Zera, Thorfinn e Rin, todos mortos. Mortos. Aí, vamos esquecer esses nomes. E elas provavelmente vão amarrar o Nishinoya, né? Tipo, prender os braços dele. É. Como que ele vai caminhar junto com ele agora, né? Será que tipo, ele não ia tentar fugir? O que ele ia tentar fazer? Ele tá em choque. Você acha que a gente resolve agora essa... Como ele ficou, nesse caso? É, não, eu acho que dá pra deixar pro próximo, meio que nem o Harry Potter 7.1, que o spoiler, Dobby morre, e aí começa o próximo com o enterro da Rin, ele sendo que lidar com isso e então. Tal. Pode ser. Quando a gente sortear elas, a gente faz uma cena delas e aí a gente faz um encontro. Ou pode ser o encontro na fábrica mesmo. Elas podem ficar na fábrica pra lidar com isso. Escrevam tudo isso aí que vocês vão esquecer. Eu tô meio triste. O Zero não usou o veneno, era o que eu mais queria fazer. É verdade, né? Não teve essa oportunidade. Pode ser um plot twist aí, pessoal. Ele botou na boca do Thorfinn e substituiu o veneno por água, alguma coisa parecida, e elas vão usar e não vai funcionar. Vamos, antes de avançar, vamos twist só... Bosta. Obrigado. Eu só tava rindo assim. Eu não sei, eu fui pensando quando eu falar. Antes de avançar, vamos só estabelecer como ficou, porque esse foi um volume isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Zera, Rin, Thorfinn mortos, né? Por enquanto só isso. Agora, itens. Nishinoya continuou com o colete à prova de balas? Não, né? Não, elas vão tirar dele, com certeza. Vão tirar dele, com certeza. Não, deixa por hora, mas aí a gente, quando a gente for fazer a interação, a gente diz. Mas se elas amarrarem a mão dele, vai ser difícil tirar depois. Não, tudo bem, então. A gente não vai fazer essa cena no agora. Futuro, então, não importa, realmente, tanto faz. Tá bom. Tá bom. Provavelmente a Sawako está completamente abalada, né, com tudo isso que aconteceu. A Kana acabou de perder a melhor amiga no jogo, né? Nossa, sei. Aquele quarta-feira. Nossa, e... quarta-feira. E é bom... Terça. Porque... Mas enfim, porque quarta é muito meio da semana, tá? Bom, é bem especial. Mas olha só, essa cena é muito cena de Jornada do Herói, que o mestre morre, sabe? A Rin é o Obi-Wan da Kana. É verdade, da Kana, né? Verdade. E ela, inclusive, como a gente fez que os corpos somem, ela vai ver o corpo dela desaparecendo, eu acho. Virando túmulo de vagalumes, assim, sabe? Tá aparecendo. Quando você Star Wars, ela só some, assim, fica só a roupa, sabe? Tá parecendo Digimon, isso. Cada um tem a referência aqui. É, exato. Agora, Hiruma, de Shield 21, com uma bomba com um timer, se encontra com Emma, de The Promised Neverland. Olha só. Que irônico, né? Obrigado. Então acho que a gente vai avançar universo, a história agora. É, o universo, ele cala a nossa boca. Bom, acabou de morrer 3 pessoas, então a gente reduziu em, sei lá, 70% a quantidade de pessoas de fora. Mas, não, mas todo mundo sabe que não existe probabilidade, então. Aqui, pra quem não lembra, né? Se cair dois personagens que estão no próprio time ali juntos, a gente vai desenvolver um pouco esses personagens e vai ver o que eles querem fazer, né? Aconteceu isso já com as Century Girls. Uhum. Certo. O que eu acho que a gente pode fazer? A gente nunca determinou exatamente de onde eles saíram, né? A gente tem vários locais anotados. Vamos supor que a gente tem várias florestas aqui a ser sorteadas. Uma delas é a Floresta 1, por exemplo. É a próxima do ponto onde eles começaram, que é alguma cabana lá que é uma área proibida. Então eu acho que é justo a gente falar que eles estão indo pra lá, que eles vão chegar lá perto, ou não. É, eles vão explodir, porque não pode entrar nada pra ou mim. Não, né? Porque a gente pode dizer que eles vão pra vila pra procurar itens pra poder conectar online, né? Porque Provavelmente, né? Acho que o Fujimaru, a prioridade dele nesse momento é de alguma forma hackear esses colares pra desativar, né? Então a gente vai fazer uma história meio Dr. Stone aqui, eles vão criar tecnologia do nada na cabana? Não, porque em teoria, que nem foi o do Battle Royale mesmo. Era uma vila que alguém morava, era uma ilha funcional, até eles falarem, vai ter um jogo aqui, tirou todo mundo e deixou todas as coisas. É, em Battle Royale eles também, os caras fizeram uma bomba mesmo também. Uhum. Ok. O Jorge Deus jogou o negócio de encontro triplo? Sim, eu joguei toda vez, não deu nenhuma. Ah, tá, beleza. Ou não jogou e só falou isso agora. Eu joguei. Sou agora com uma desculpa perfeita. Importante é falar com convicção. Exatamente. Não, certeza, não fiz isso. Tá, eu tô pensando que pode faltar conflito nesse encontro, nesse diálogo. Não é pra ter conflito. Não, conflito não tem... físico, conflito mesmo pra história. Então vocês acham que ele está indo pra vila? Vamos fazer que eles foram pra vila já que é só esse grupo? A gente não precisa. Então, ó, eles estão na vila. O objetivo que a gente sabe é que o Fujimaru é um especialista em tecnologias. O Hiruma é um cara inteligente, ele vai sem nenhuma especialidade extremamente útil aqui, né? Ele é bom pra, sei lá, subornar pessoas. Bom, a primeira coisa que ele faz no mangá é, tipo, alterar celulares pra roubar as câmeras dele. Ele tem um. Ele é meio savvy também, né? Tipo, ele manja um pouquinho das tecnologias. Assim. Ele é tech savvy, sim. A Emma manja nada de tecnologia, mas ela é boa de fuga. Então eles têm que bolar um plano que envolva a tecnologia com a capacidade de fuga, uma fuga meio armadilha, meio que um plano de fuga que a Emma sabe fazer. Eu acho que o primeiro ponto é, eles vão chegar nas cabanas, vocês acham que vai ter um computador ali? Vai. Acho provável. Até o Battle Royale original tinha, porque não vai ter. Mas não tinha conexão com a internet. Eles tinham conexão com a internet porque o cara tinha um celular digital lá. A gente tá nos tempos atuais, tem Wi-Fi agora. Wi-Fi na ilha inteira. Tem iPhone. Os caras esqueceram de dizer. Na verdade tem Wi-Fi com cadeado assim, só que. Não, com... é. Vocês acham que os organizadores deixaram os itens que eles tinham pessoalmente, sabe, tipo o celular do Fujimaru, por exemplo? Não, eu acho que não, só que olha só, o que eu penso é o seguinte, esse pessoal, eles estão monitorando eles de alguma forma, e se essa história se passa nos dias de hoje, é bem provável que tenha alguma conexão na internet que pelo menos o governo use, sabe, internamente. Talvez não pros participantes, mas... E talvez o Fujimaru consiga chegar nessa internet dos caras com hacker, sei lá. Eu não sei como é que funciona. A câmera é conectada... As câmeras têm que conectar no central de alguma forma, né? Ele chega na internet com hacker. Não, mas... Super hackerman no negócio. Ele vai trufar o teclado e vai conseguir. Mas Fujimaru é hackerman, né? É, ele é. Ó, eu acho que a gente pode fazer assim, a gente pode dar um desafio, porque o pessoal, ele não colocaria um Wi-Fi aberto pra ser hackeado, seria tudo cabeado ali, então é pra garantir que só o que tá na cabana de controle tem acesso. Só que esse cabo tem que estar vindo de algum lugar, né? Então esse cabo provavelmente é um backbone que tá vindo do mar. E aí o Fujimaru fala, a gente pode hackear esse backbone e a gente precisa construir um item específico pra poder conectar nesse backbone. E aí, tipo, a gente já tem um segundo passo. Só abriu o Google Maps, pô. Eu acho que dá pra fazer até aquela cena daquele mangá nada a ver lá que o cara hackeia embaixo d'água. Que mangá é esse? Tu que mandou esse mangá, inclusive, estranho. Mandou um link. Tá, eu acho que eu sei. Em vez de tentar hackear todos os colares de todo mundo e desativar tudo, será que não tem um jeito do Fujimaru pelo menos conseguir hackear o dos três ali? Não, então é isso que ele quer fazer, é porque ele precisa do acesso fisicamente, tipo, no próprio colar, mexer alguma coisa, porque é um bom momento de tensão, por exemplo, sabe? Ele tentando hackear o de alguém ou do próprio, pensando que pode explodir isso aí. Mas o que que ele tem não, pra... Não, tipo, por um computador, tipo, fisicamente, assim, sabe, com ferramentas. Eu acho que eles deram uma olhada e chegaram à conclusão que era perigoso tentar mexer, porque eles não conheciam a estrutura. Porque eu acho justo. Até porque acho que o Fujimaru não mexe muito em hardware durante o Iron Man Day, eu não sei, pelo que eu me lembro, não é a especialidade dele. É um pouco. Ele meio que puxa fio, sabe, e encaixa aparelhos aleatórios. É, eu acho que a Emma, ela teve já experiência disso, né, de retirar dispositivos de rastreamento de você. É, já. Só que eu acho que, nesse caso, como é um colar, né, não tem como fazer o que foi feito no mangá, né, que eu não vou citar aqui. Cortar a orelha não adianta, né. Ok, eu não ia dar esse spoiler. Enfim, eu acho que eles vão avaliar, eles vão ter já parado em algum momento até anterior a esse que a gente tá narrando, pra fazer isso, e eles vão chegar em conclusão que é perigoso demais tentar mexer muito ali, sabe? E eu acho que talvez o que eles possam fazer é, tendo acesso à rede, eles conseguem acessar os dados que controlam. E mesmo que eles não consigam desativar remotamente, eles conseguem pelo menos entender como funciona pra poder desativar ali na hora, sabe? Desativar manualmente, sabe? Onde que tá o switch pra retirar? Qual é porque, o ponto tipo, fraco, né? Tipo... Então eu acho que assim, o plano é, eles foram pra vila, pegaram o notebook, eles têm que achar agora pra onde tá indo o cabo de internet, né? Da onde tá vindo, ou se tá vindo por... Se tiver vindo por satélite, o que talvez seja mais fácil, se tá vindo por satélite, ele vai conseguir hackear de onde ele tá, ali. Eu acho que até faz mais sentido, não faz sentido ter um fio levando até sair. Bom, tá vindo por satélite, sim. Então tá vindo por satélite. O cara hackeia um avião voando. É, sim. Ele vai fazer explodir o colar das pessoas se ele quiser. Ele vai conectar na rede, só que aí vem a pergunta. A gente, em Battle Royale, quando as pessoas conversavam, eles conseguiam ouvir pelo colar o que a pessoa estava conversando e saber o plano. Vocês acham que eles iam... A administração ia ter ouvido isso e cortado a conexão de alguma forma, alguma coisa do tipo? Vai tomar alguma medida preventiva? Eu acho que sim. E antes de cortarem, aparece a imagem de um unicórnio na tela. Ele... Qual que é essa referência? Eu também não. Não tem ninguém. É o Jabu. Ah, meu Deus. Nossa senhora. Você tá falando que o Jabu tá por trás de tudo isso? Claro. Eu gosto de tá com esse pitch aí desde o começo do programa, vocês não perceberam. Não, eu também, mas eu tava esperando pro final essa revelação. Eles estão fazendo isso e explodem o colar das três e eles morrem. É, foi o que eu pensei também. Porque se o cara vê que o cara tá hackeando o jogo, ele vai matar o cara. Essa é a regra, tá ligado? Isso que eu tô querendo falar aqui. Assim que eles começam a falar do plano deles, eles fazem um esquema ali de falar por código Morse ou, tipo, escrevem em algum lugar que eles querem fazer, que foi o que o cara fez no Battle Royale lá, né, o cara. Mas vocês acham que eles iam pensar que tinha um microfone ali? Talvez quando eles estivessem analisando, eles iam perceber que tinha uma entrada de som, talvez? Não, mas eu acho que é meio óbvio, tipo, se o cara falou que eles vão estar no começo, já o pessoal que apresentou devia ter avisado que eles estavam sendo observados. Era óbvio, cara, pelo colar. São três das pessoas mais inteligentes aí. Alguém ia ter essa ideia. Não, é uma inteligente assim. Ela é assim, é verdade. Ela faz as provas. Mas o que eu penso é, tipo, é só o colar que reconhece, não tem câmeras espalhadas e microfones? Não, não, no Battle Royale não tem. É só o colar, caraca, que péssima ideia. Não, tem câmeras, mas elas não captam a imagem tão bem, assim. Não, não tem câmeras. Isso aí quem acrescentou na história foi a tradução americana. Não tem isso no mangá. Ah, não. Não. Mas não era tipo um reality show o Battle Royale? Não, é a tradução americana que fez isso. Não era. Não era um reality show. Não era um reality show. Caralho, como assim? A tradução americana, o cara colocou isso na tradução. Tipo, é um reality show. Ele acrescentou. Isso é uma das bases pra história. As pessoas dizem que Hunger Games é cópia só por isso. E não é. Falam que é cópia porque são pessoas matando até sobrar uma. É meio que um reality show, sim. Não, tudo bem, então faz. Enfim, não tem câmera. Não tem câmeras porque é melhor pro roteiro mesmo. Beleza. Só tem o microfone e eles se comunicam de outras formas. Então é fácil. Ser captado pelo microfone. Não, beleza. Eles vão então. A gente. Chegando nesse ponto, a gente vê então que o Fujimaru conseguiu conectar na rede, porque ele é fodão. Ele vai achar as informações e eles vão saber como desativar. A questão é fácil desativar ou não é? E eles vão desativar aqui agora? O que vocês acham que vai acontecer? Vocês querem avançar, vamos avançar. É, se quer avançar, avançar. Mas só que os caras, o pessoal da... Porque se eles tirarem o colar aqui, eles vão perceber que o radar não... Eu acho que deve ter algum aviso. Eu acho que na hora que o Fujimaru tá pesquisando ali... Ele vai perceber que, tipo, tirou o colar, vai chegar uma notificação lá que o colar tá desativado. E que não, não é seguro fazer isso agora. Então eu acho que eles não vão tirar o colar ainda, porque eles vão precisar fazer mais alguma coisa. A questão é, o que mais eles vão fazer agora? Eu acho que eles têm que usar isso como trunfo. Eles só sabem como desativar agora, basicamente. Achar uma forma de sair daí, né? O futuro, eles vão hackear de uma forma, craquear videogame pra fazer, enganar o colar achando que ainda tá saindo sinal. Ah, não, já é demais. Não, acho que não é demais. O cara do TI que fez o do governo é um merda, né? É o que acontece no próprio Battle Royale. É criar um... Mas mais ou menos. O colar ainda achar que tá sendo ativado. Não é muito absurdo isso. Não, mas é que, tipo, como que o colar sabe que tem uma pessoa em volta dele, dentro mas dele? Mas aí eles vão estranhar que são os três caras parados, tipo, sem se mexer um milímetro. Então, isso dá um tempo pra eles. Eventualmente vão perceber, mas... Tipo... Eu acho que mais interessante pra história a ideia de que eles só podem remover o colar... Quando eles estiverem prontos pra agir. É, exatamente. Sim, e eles podem até usar como trunfo no, tipo, se desafiar o governo, e quando o governo falar que pode matar eles a qualquer momento, eles dizem que não, e se salvam. Então eu acho que a gente pode terminar esse capítulo assim. O Fujinomaru conecta, aí tipo, eles estão tudo conversando por alguma forma de sinais ali, escrita e tal. Aí o Fujinomaru conecta, ele olha as informações, e ele fala assim... Pronto, já sabemos como desativar o colar. Só que agora precisamos saber como vamos sair daqui. Qual é o plano? Sair daqui não, né? Como vamos derrubar esse governo? Não, como a gente... Não, eles querem sair. O plano deles é sair ali, escapar. Como a gente consegue sair dessa ilha vivo? E aí eles olham pra Emma e a Emma olha pra bomba do Hiruma e aí acaba o capítulo. Ok. Aí eu não sei o que a gente vai fazer com essa bomba. Mais um que vai ter que lidar depois. Não precisa olhar pra nada também. Só mostra, só olha pra Emma e a Emma faz uma cara de sabe o que vai fazer. Tá, e beleza. E aí depois... Inclusive, esse capítulo pode ser bem meio Black Ops, assim, tipo, eles fazem essa operação tudo em silêncio e fazendo tudo por sinal. E eles são bem entrosados como um time, assim, uma coisa bem militar. Não, os caras estão muito time mesmo agora, sabe? Eles são mesmo os Devil Falcons, sabe? Que filho da puta. Eles são um time de elite. Esse nome é ruim, tem nome muito melhor que dá pra usar. Beto, por exemplo. Beto, todo mundo gosta de Beto. Não, como funciona esse Leonardo, às vezes eu realmente não sei. Ninguém pegou essa referência. Eu peguei essa referência, mas é uma bosta. Não, eles são. Tem uma irmandade ali, sabe? Eles são irmãos de sangue agora. Né? Não, irmãos de sangue não, mas eles são tipo uma elite, um tropa de elite. Eles são Blood Brothers. Nossa. O Beto tava. Eles são irmãos de sangue, igual os falcões são dos demônios. Que são. Que? Não faz sentido. O que tá acontecendo? Tá indo mais pra baixo. Eu acho que o nome do grupo devia ser Birds the World. A gente tem três aves aqui. Okay, Devil Falcons, então, agora sabem como desativar os colares. Eles estão planejando agora como é que eles vão sair da ilha, né? Exato. Na verdade, a gente precisa determinar se eles querem sair ou se eles querem matar todo mundo do governo que tá nessa ilha e aí sair, ou se o plano é sair deixando os caras lá. A gente vai decidir isso depois. É, mas primeiro eles têm que ver como é que eles vão sair. De qualquer jeito, né? É, porque se eles matarem os caras, aí é só sobreviver na ilha como ser humano normal ali, né? Como náufragos. Agora, de Cliffhanger, uhum. Ayako, de Majin Titan Ogami Neuro, com uma granada, uhum. se encontra com a Mari, de Inside Mari. Na caverna, então. Não, tá com nada, a Mari, né? Saiu da caverna porque... Na floresta. Ok, ok. É um encontro meio... Não tenho a mínima ideia o que fazer com isso. É, não, né? a gente não sabe como tá... A Mari, a gente não determinou. Calma, Mari. É, ela não mudou nada desde o começo da história, ela tá catatônica desde sempre. Eu acho que agora tá na hora da gente movimentar a Mari. Concordo. Não, ela agora já andou até a floresta. Eu acho que a Yaku podia derrubar a granada sem querer, assim, e matar as... Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. A gente vê como são o Lobão também. Assim que fez. Drama todo, hein? Enfim, bom, não tem nada pra comer. Não, depois a gente com outra oportunidade que eu vou. Eu tava saindo pra academia e eu vi isso aqui, eu falei, deixa eu gravar rapidinho. Não, bora fazer isso então, bora fazer isso. Leitura de e-mails, estranho. Leitura de e-mails, Judeu, até o do episódio 227, Mangagrafia da Takano Ichigo, que faz 45 anos que a gente lançou já. É, pois é. A gente vai ler agora. É, pois é, tá tendo uns espaços bem compridos entre as leituras de e-mails, mas a gente tá fazendo elas, ainda tá acontecendo, ainda tá valendo. E antes da gente começar a ir pro pau, tem uns recadinhos rápidos. Primeiro, o próximo programa é o Quadrinho ao Quadrado de Mensur. Excelente obra do Rafael Coutinho, né? Talvez quem não escuta os Quadrinhos ao Quadrado não tava sabendo, mas fica a dica aí, Mensur, né? Exatamente. Segundo recadinho é o e-mail para contato, é contato@alquadrado.do. É claro, é claro. O site é alquadrado.do. Faz tanto tempo eu esqueci que tinha essa parte. E o terceiro recadinho é que a gente avisou para vocês irem lendo Sengoku Yoko, e está chegando Sengoku Yoko. É, no próximo Mangá ao Quadrado. Sim. Então é daqui a duas semanas, né? Porque semana que vem é Quadrinho Quadrado. Na outra semana, 15 dias, teremos o mangá enquadrado de Sengoku Yoko. Então, dá tempo de ler ainda, Tempo de ler. Você lê um por dia, você vai chegar quase no... É, vai ter que ler um pouquinho mais rápido. Mais rápido que um por dia. É uma delícia de mangá. Eu comecei a ler e eu só tive que parar por causa do problema no meu computador, mas... É, vamos passar um Slowpoke Report aqui, que é coisas do passado e comentários whatever que a gente recebe, né? Começando com o Heiner Petter, que mandou o financiamento coletivo do quadrinho Quem Matou o Caixeta, que conta a história de um youtuber polêmico que morreu em circunstâncias misteriosas. É interessante. É, esse quadrinho eu já tinha... Eu não sei se eu li ele inteiro, mas eu tinha lido bastante dele no Facebook. Eu acho que ele tinha lançado no Facebook. Uhum. Eu acho que ele lançava uma página por vez. E era bem desenhado, era interessante. Ele era meio... Esse cacheta é meio como se fosse um... Como que chama aquele cara que usa máscara de pão lá? O canal do Otário? Ah, ok. É meio como se fosse isso. E aí, tipo, ele também usava os discursos de ódio e tal. E aí tem um mistério por trás. O quadrinho já teve... Já atingiu a meta no Catarse. Então, quem colaborar já vai receber o quadrinho, com certeza. Ah, que bom, que bom. Se eu lembrar, eu vou linkar. Se eu lembrar, eu vou linkar. É uma boa definição do Judeu Hotel. Violeta Georgina. Ela conheceu nosso podcast... Que nome, né? Violeta Georgina. É, nossa, bonito nome mesmo. Conheceu o nosso podcast há pouco tempo e se surpreendeu com a dedicação que temos para se aprofundar em uma área que poucos veem com valor, inclusive a gente. Okay. Não, que okay, isso. Ninguém respeita mais mangás do que eu. E ela achou nosso podcast através de Oyasumi Pum Pum e, a partir de nós, acabou conhecendo o Nanami Masayo Kurosawa, que ela gostou bastante. Ela acabou descrevendo bastante dos problemas e do que ela gostou em Nanami Masayo Kurosawa. Ela também leu The Music of Mary e começou a ler Koko no Hito. Gostaria de perguntar se já ouvimos falar do mangá Shimanami Tatsugari. Já ouviu falar do mangá? Nunca, pelo menos de nome, não me traz nada. É, nunca foi visitado aqui no Manga Updates por mim, não faço ideia do que seja, Mas tá com uma nota alta. Vou dar uma olhada. É, também recebemos e-mail da Julia Stiliano. Ficou curiosa por saber o que achamos dos mangás da Clamp em geral. Também disse que adorou aquele podcast de Steven Universe e acharia legal se fizéssemos um segundo episódio. É sobre Steven Universe antes... Não, várias vezes o Bocha, o Luke e o Leonardo empurram essa ideia pra mim, mas eu fico meio que... A gente fez da primeira e um pouquinho da segunda temporada de Steven Universe, já ficou um programa comprido, mas agora tem mais 4 temporadas praticamente pra fazer um review sobre. Eu sempre fico desestimulado e quanto mais tempo passa, mais estimulado eu fico ainda, sabe? Vocês façam um por temporada e a gente já tem aí 4 programas garantidos. Eu não sei de nada, eu não tô me comprometendo com nada. É, você que tá me jogando aí pra uma situação desconfortável. Mangás da Clamp, judeu. Não tenho opinião. Desculpa. Não sou capaz de opinar sobre isso. É, basicamente. Eu li pouco, muito pouco, pra considerar relevante. Eu li muito pouco pra considerar relevante também. Não me interessa. O pouco que eu li não me cativou. Talvez se alguém falar, não, leia esse aqui, é um excelente e é curto, talvez eu vá atrás, sabe? É, acho pouco provável que exista isso. É. Mas, se tiver, recomende pra gente, Júlia. Uhum. O Diego Mendes Valério, ele terminou de ler o mangá de Ashita no Joe e achou sensacional, como de fato é. E gostaria de saber se vai sair um episódio de enquadrado da obra futuramente. Não tá planejado, não dá pra prometer nada, porque eu acho até pouco provável que eu consiga forçar os outros participantes a lerem isso. Não, eu tô... A não ser que a gente encaixe num reenquadrado. É a única possibilidade. Eu vou falar aqui, o próximo comentário também pediu um enquadrado de Ashita no Joy, e eu tô ficando meio que pressionado aqui. Eu tô disposto a fazer um enquadrado, você acha que daria pra comentar a obra de uma tacada só? Eu acho que dá, mas eu ao mesmo tempo acho que ninguém vai ouvir. Os ouvintes estão suplicando por isso. Eu estaria muito disposto a ler, sim. Vamos considerar isso por no calendário. Então essa possibilidade, olha aí. Não, achou que tinha, mas tinha sim. E já pegando o gancho aqui com o último Slowpoke Report do Gugu Liberal, né? Ele que sempre dá um grande update dos mangás que ele leu no blog lá. Eu peço que o pessoal vá ler ali, são comentários bem interessantes. Alguns dos mangás que ele comentou, eu gostaria até de falar o que ele comentou. Por exemplo, a Ashita no Joe, que nem a gente falou, ele suplica por um enquadrado também, e diz que é uma história que com toda certeza é digna da fama e da admiração que possui, que de fato é a reação padrão das pessoas pra Ashita no Joy, pelo jeito, né? Sim. Ele também leu Planetes, ele comenta ser uma obra que conversa bem com a nossa trilogia do bem de podcasts, né, sobre romance, família e amizade, uma vez que trabalha de forma interessante todos esses aspectos, né, e ele faz um comentário do porquê isso. Trilogia 100% não intencional. Não, foi muito sem querer, mas realmente quando ele comentou ali sobre Planetes, a parte do romance veio mais ou menos pra mim, mas ele deu um bom argumento com outros personagens que não o protagonista, então realmente. Uhum. Ele também leu Yokohama Kaidashi Kiko, ele ficou bem confuso com o aspecto Slice of Life do mangá, né, foi a primeira vez que ele tava lendo alguma coisa assim, não sabia o que esperar, mas ele foi se acostumando e acabou se apaixonando por completo, ainda bem, porque ele foi no melhor Slice of Life de todos, que é Yokohama. Você mesmo fala que não é? Você mesmo fala que é Yotsubato? Ah, puta, é verdade. Bom, tudo bem. Ele também leu Sengoku Yoko, Innocent Pluto e viu o filme de Koe no Katachi. Muito bem. Muita coisa boa. Sobre o programa que nós falamos sobre Atacano Ichigo, tivemos um comentário aqui do Rafael HQ que diz ter ficado incomodado com a explicação da viagem temporal em Orange, que teria sido melhor deixar no mistério. Uhum. É meio que tem uma explicação, mas meio que não tem, né? A explicação é meio magia, né? Tipo, vamos desejar e aí vai acontecer, sabe? É uma coisa meio sobrenatural. Mas eu acho que não precisava também, sabe? Não sei. Tem um momento ali, eu lembro claramente que eles começam a desenhar e escrever umas coisas no quadro e falar um pouquinho sobre viagem temporal. Acho que... Ah, é verdade, teve um pouco disso. Buraco de minhoca, não tô vendo. Essas coisas todas. Ainda é verdade. Eu também acho que não precisava, mas ainda assim eu elogio o mangá nesse aspecto, sabe? Que é uma das poucas histórias de viagem no tempo que não fica cagando com a viagem no tempo, sabe? A pessoa volta, é isso, e acabou. A pessoa não volta, né? Tem essa premissa e... Ai, não tem um paradoxo, não sei o quê, sabe? Os autores não conseguem enfiar viagem no tempo sem começar a cagar com um paradoxo, sabe? Então eu realmente elogio isso ainda em Orange. E por último, De novo aqui, a Julia Stiliano diz o seguinte, ó: acabei de ouvir o último podcast sobre Attack on Ichigo e fiquei surpresa com o quanto gostaram daquele mangá das gêmeas, né? Acho que é mais específico eu, né? No caso. Sim. Eu li porque sempre vinha no final da edição de Orange, que a Jotaro se lançou aqui, e não sei se era porque eu lia logo depois de Orange, mas a impressão que ficou pra mim foi um mangá bem bestinha. Eu não... Você não está errada, Julia. Você não está errada. É... Dá pra concordar. É porque quando eu fui ler ele de uma vez só, eu comecei a encontrar umas temáticas que eu não vi quando eu li separado. Porque eu li, eu também já tinha lido ele em Orange, mas quando eu fui ler ele de uma vez só, tem coisa a ser falada aqui que eu acho que ninguém nunca vai reparar porque todo mundo leu separadinho em Orange também. E é justamente sobre Orange, ela disse que bom demais. Esse mangá me destruiu. Foi o único mangá que conseguiu me fazer chorar duas vezes ainda por cima. Caraca. É bem interessante. É sempre legal quando as pessoas... Eu gosto de saber onde pessoas choraram em quadrinhos. Porque quadrinho não é uma mídia tão difícil de fazer chorar. É. Né? Porque né, não tem a trilha sonora dando aquela ajudinha. Né? Então é bem difícil ele emocionar fisicamente. Eu acho que mídia, arte em geral, é difícil... arrancar lágrimas, assim, das pessoas. Você pode ficar, não sei, talvez é só eu aqui, mas você fica com os olhos pesados, mas assim, não, de derramar lágrimas. Acontece. Acontece, mas de fato é uma raridade. Não é uma raridade, eu fiz isso com todos os episódios de Queer Eye for a Straight Guy. Sério? Eu tenho que ver, talvez. É muito emocionante. Eu já falei que eu já chorei com o Naruto. Mangá, acho que você já comentou em algum programa, hein? Já, porra. Acho que tristeza, sei lá. A gente teve um programa com o nome Tristeza. foi quando ele reencontra a mãe dele. Eu achei muito bonito. Beleza. Ah, ok, cara, faz muito tempo que a gente não tem uma leitura de e-mails. Tem alguma coisa que você quer falar? Cara, aconteceu tanta coisa que vamos pra recomendação. Mano. Ok, vamos lá, vai. Dessa música. Recomendação da semana é minha, Judeu. Inclusive, eu vou até aproveitar pra fazer o pitch da gente renomear pra recomendação do programa, porque nossa. Da semana, né? Tem algumas semanas que ficam sem recomendações aí. É, eu tenho até uma ideia pra propor pra você, mas deixa para depois. A recomendação dessa semana, eu vou fazer uma coisa que a gente fez poucas vezes aqui, mas a gente já fez, que é trazer comics de super-herói. Uhum. É muito difícil porque a gente sabe o quanto ruim é você se inteirar sobre cronologia de personagem, como normalmente as histórias são ruins mesmo, de forma geral. Então, o melhor aproveitamento desse tipo de mídia pra gente, né, que gosta de história mais fechada, é justamente volumes fechados, encadernados, de histórias de curta duração, né? A gente acabou citando já o Gavião Arqueiro, né, que teve uma run legal. Miss Marvel, se não me engano, também foi recomendada. E a minha recomendação é um encadernado que saiu recentemente, o primeiro volume pela Panini, vão terminar em 2, e eu já citei aqui outrora, mas não oficialmente, que é Visão, e o primeiro volume é Pouco Pior Que Um Homem. Eu vi pra onde você tava indo, eu tinha jurado que a gente já tinha recomendado. Opa. É porque eu comentei de passagem, mas nunca foi oficial. Uhum. É porque se eu tivesse, eu lembraria de ter feito uma sinopse, e a sinopse é que Visão, quem já viu os filmes Vingadores sabe que ele é, né, uma criatura robótica, né, um cintozoide, foi criado a partir do Ultron, nos gibis segue essa mesma história. Em algum ponto da vida dele, ele decidiu, essa história que a gente vai acompanhar, ele então pega um chip de memória e faz uma esposa pra ele, que chama Virgínia, e dois filhos a partir do chip dos dois, do pai e da mãe, né? Então, como se fosse realmente um filho genético, entre aspas, que é os dois filhos de adolescentes, que é a Vivi e o Vin. Sim. É, e eles moram em Virgínia, tudo na história roda em torno de Vi. Ok. Eles vão morar no subúrbio, é uma cidade próxima de Washington, ele em teoria. A ideia é que ele foi ser um correspondente dos Vingadores lá em Washington e tal. Então, ele tá morando no subúrbio, ele com a família. E, basicamente, ele quer ser humano. Então, ele quer fazer coisas que ele acha que é normal. Só que são essas criaturas que não são normais, né? Eles têm poderes, eles não têm uma aparência comum. Eles são robôs. Uhum. E é uma situação muito estranha, né? Inicialmente. essencialmente, que começa a descambar pra tragédia. Essencialmente, essa história é uma história de tragédia no final. Ele já anuncia isso desde o começo. O fato é que ele ter criado inteligências artificiais com consciência própria, com um tipo de raciocínio específico, vai resultar em um monte de problemas nesse primeiro volume e no segundo também, que é a finalização do arco. E eu acho que é interessantíssimo, principalmente por causa da narrativa da história. Ela foi escrita pelo Tom King. Ele agora, se eu não me engano, ele está escrevendo o Batman e está sendo super aclamado. Mas esse quadrinho foi o que alçou ele, tipo, ó, esse cara sabe o que está escrevendo mesmo. Sim. Foi muito bem recebido por todo mundo. É uma narrativa que te prende, ele tem uma narração, tem um narrador que é, depois a gente vai descobrir quem que é a pessoa que tá narrando. Tem ele dando ensaios sobre como funciona a mente de um sintozoide, como que ele raciocina as decisões que ele toma, achando que tá sendo normal, mas que não é normal. É muito interessante, cara. É uma leitura que prende bastante. Eu gostei bastante. Eu acho que é a melhor coisa de super-herói que eu li nos últimos anos. Fácil. Uhum. E tá encadernado finalmente no Brasil. Eu tinha lido originalmente no americano, ou por scan mesmo, e tá disponível no Brasil. O preço de capa original acho que é R$40. É caro. Se você procurar, você encontra muita promoção por aí, porque é aquele preço inflacionado pra você comprar mais barato na Amazon, sabe como que é. Entendi. Ah, bom, você acha por uns 30% de desconto, fácil. Interessante, boa recomendação. Eu tinha lido só alguns capítulos na época que você recomendou, faz um bom tempo isso agora, né? Eu lembro de ter gostado bastante, mas eu não continuei adiante. Acho que, sei lá, não tava a fim de acompanhar, né? Mas eu definitivamente, se que sobrar um dinheirinho, eu vou comprar pra ter. Parece. Eu não sabia que era uma tragédia, assim. Eu fiquei bem interessado com essa premissa agora. Então, fica a recomendação. Visão, Pouco Pior Que Um Homem. Eu acho que o segundo volume, em português, provavelmente vai chamar Pouco Melhor Que Um Monstro. Bons nomes. Bons nomes, né? Caraca, fica a recomendação aí, então. E até semana que vem. Até semana que vem.